Mativo, já foi efetuada várias chamadas em, para informar tráfego do helicóptero efetuando sobrevoo no setor do Farol da Barra, sem resposta. Mantenha em condições visuais no setor, fique ciente, fique atento aos tráficos dos helicópteros anteriormente informados e qualquer mudança da projeção do seu voo, informe este controle. Vicente, passarela 2231, inicie redução para 1709. Reduzindo 1709, 2231. Tipo 5626, Libra LS, chama estabilizado, desce até 2000. 2000, 3ADLS, 5626. Controle Salvador, boa tarde, de gol 9212, está passando 190 para 180. Informação Victor. Voo 9212, identificação desse, mantém o nível de voo 050, autorizado chegada Bonf, reduza para 2309. Iniciando a redução 2309, na identificação 050, pode aprovar, apelou? Mantenha a chegada, bom oficiamento, gol no 9212. Tá mantendo. Mantendo, azul. Mantenha a chegada, bom oficiamento. Protejou, manterá a chegada. Descendo para o 050, 9212. Proteção Salvador, 4203. Prossiga, patrulha. Está na avicção do continental, se está regresso pelo avião paralela. Confirmando retorno a Salvador pela avenida paralela. Afirma. Que sente. Prossiga visual para Salvador, vamos através do parque de situação. Sente livre pouso para o Fiquei da Serra Lima. Possível. Daqui a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, muito obrigado. 4-0-3, continua o controle. Interceptar LS, descendo para 2000. Passarido 2231, livre LS, desce para 2000 pés, altímetro permanece no agora 1 no 0 no 5, chama estabilizado. 1 no 0 no 5, autorizado a interceptar, descendo para 2000, o 2231 chama estabilizado. 4-0-3, ao controle. 1 on the ground at 15, ground 12 decimal 9. 119, Fox Hill, Venus 1. Germany, Portugal 021, ground 112 decimal 1. 112 decimal 1, Air Fox Hill, Venus 1. Na família, na escuta, senhor. Fica atento ao tráfego de helicópteros em sobrevoo. Neste setor que o senhor se encontra agora, o Guardião 01 a 1000 pés, Patrulha 03 a 500 pés, Mike Juliet Romeu também a 500 pés. Coordene 12345 com estes tráfegos e mantenha contato bilateral com o controle em 1208. Já avisou. 1-1-8, vento 1-4-0 graus 069, letra de decolagem, telefone 0. Ok, clear for takeoff, 4118. Kilo Serra Lima, solo aos 1-6. Prossegue para onde está? Positivo. Ao estacionar, fica inicializado. Boa tarde. Boa tarde. Para Salvador, para paralela, para o patrulha. Confirme a sua posição, patrulha. Vicente, livre retorno a Salvador pela paralela. Forme no através do parque de situação. Marinha 7069 está na escuta. Marinha 7069 na escuta, mais direto ao meu. Trip 5626, livre pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 069. Nível pouso na 05626. Aeronave vai para o hangar lá, ok? Na remota, ok? É a seleção. Controle 2231 estabilizado, LS da 10. Passarido 2231, complete aproximação, LS, China Torre, Salvador 1895. 1895, grato. Torre Salvador, boa tarde, passarido 2231, estabilizado, LS da 10. Passarido 2231, mantém aproximação, guarde pista 10 livre. Aguardando liberação de pouso, 2231. Battery at airport. Before 118, where the contact on the particle and maintain flight level 340 performing arbor departure. Okay, climb attained for level 340, Azul 4118. Índia Bravo, prossiga. Só um minuto. 35626, solo 18, solo 121, decimal 1, mantenha a posição da taxiway Echo. Sareto 2231, vento 150 graus 08 mais, livre pouso do São Zero. Vive pouso na pista 10-2231. O Tango Índia Bravo, confirme se tem plano de voo já em slot para voo? Só um minuto. Azul 4118, request by director armor position. Azul 4118. Say again. I would like to fly direct Alepa position. Cleared. Okay, thank you. Clear to fly direct to Alepa position on Azul 4118. Sareto 2233. São Índia Bravo, me escuta? Confirmando, a área restrita só vai ser ativada uma hora antes do evento, 18 horas local. Então, por enquanto, não tem restrição. Só que o slot do senhor para 19 horas já não está valendo. Siga. Ativo, precisa sim. Patrulha 03? Sinal para pouso. Patrulha 03? Patrulha 03 na sua escuta. Evite a final da 10, tem um tráfego que vai ingressar agora na final da 10. Vá para o setor do farol de Itapuã, aguardando transferência tua. O patrulha então vai solicitar manter aqui o setor, vai afastar um pouco, vai estar fazendo a escolta agora da Nigéria até a Fonte Nova. Eficiente. Então intercepte o litoral, afastando-se da final da 10. Interceptando o litoral, afastando da 10, patrulha 03. Lima, Paulo Lima, sinal para pouso. Romeu Lima, frequência livre. Oscar. Oscar, X-ray uniforme, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, no 0 no 5, livre LS, chama estabilizado no localizador. 2 mil pés, 1 no 0 no 5, reportagem estabilizado no localizador, Oscar, X-ray uniforme. Mas confirma a distância de cabaceiras do Paraguaçu, Salvador? 55 milhas. Gente, controle 120, décima 8, Charlie Alfa da Paz. 120, 80, graças. Astral. Gente, esse é até 3 mil pés. 9212, 3 mil pés, altímetro no 0, 1 no 5. 3.015. Controle, o Papai Romeu, Charlie Alfa Tango. Prossiga. Decolado da 17, cobrou o noroeste, senhor. A intenção é TGL. Iniciar a Índia, Charlie X-Ray. Assim que autorizado, cruzamento para a linha do litoral sul. Fotango decolou com rumo noroeste, confirme. Afirmo. Mantenha o rumo noroeste, acione, transponde posição normal 5562, 500 pés na minha escuta, aguardando o cruzamento da final da 1-0. 5562 acionado agora, tango. Controle, patrulha 03. Prossiga. O patrulha 03 solicita, vai retornar para Fonte Nova, mas via ali a linha do litoral. Gente, com curva pela direita, retorno para Fonte Nova pelo litoral. Patrulha 03. Gente, voltando pelo litoral para Fonte Nova, patrulha 03. Já lhe afastando o controle. Na escuta, senhora. Vou com rumo norte, mantendo no máximo mil pés. Então, tem um tráfego ingressando na final da 1-0 agora. Curva imediata na rumo norte. Charlie Alfa Tango aguardando autorização. 9212, reduz até 1709. Reduzindo, 9212. Siga. Gente, prossiga pelo bom fim, na minha escuta, informe na final proposal. Mais linha 7069. O 9212 para o sequenciamento, mantenha presente pro como limite o localizador. Esse de vetores, mantenha pro limitado pelo localizador. Gol 9212. Oscar, X-ray uniforme. Estabilizando o localizador com campo à vista, Oscar, X-ray uniforme. Gente, informe estabilizado no localizador, Oscar, X-ray uniforme. Reportado estabilizado no lock, X-ray uniforme. Azul 4118, call now receive center frequency 128.8, backup 126.0. Roger, 128.8, backup 126.0. Thank you, have a nice day, sir. 4118. Já lhe afastando o controle? Está na escuta, senhor. Mantenha ainda o rumo norte, senhor. Está visual com o Bravo Eco 9 Lima ingressando na final de 8 milhas, deu no zero? Afirmativo, se autorizado vai na retaguarda, está mantendo o voo parado, senhor Alfa Tango. Gente, mantenha o setor a mil pés, aguarde para cruzar a 1 no zero. Tem um tráfego adicional que vai seguir esse mesmo tráfego, aguarde o cruzamento da 1 no zero. Ok, está aguardando, está no visual, senhor Alfa Tango. Estabilizado, localizador, Ascension Fan. Oscar, X-ray uniforme, complete a aproximação LS, chama a torre 1895. 1895. Prossiga. Gol 9212 para o localizador, esquerda 120, chama estabilizado, livre LS, desça para 2000. 2000, 120, livre LS, reportando estabilizado, 9212. Papa Romeu Serra, corrigindo, Papa Romeu, Papa Serra, Papa, prossiga visual para Salvador. Chame no ideal de descida. Controle, na presença é o Papa Romeu, Papa Juliette, Papa. Meu código transponder? 0235 no transponder. Salvador. Oscar, X-Ray Uniforme, prossegue para pouso na pista 1-0 ou 1-7? 1-0, Oscar, X-Ray Uniforme. Oscar, X-Ray Uniforme, livre pouso 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 norte. Livre pouso 1-0, Oscar, X-Ray Uniforme. Guardando para modificação. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Patrulha 03, fica atento ao tráfego de helicópteros no setor da Fonte Nova. Ciente, ficará atento. Patrulha 03. Silenciamente para 045. Papá Juliette, Papá. Que a Alfa Tango aguarde passagem no Boeing 737-800 para prosseguir para o cruzamento da 190, aguarde. Ok, aguardando, que a Alfa Tango. O 90-92 estabilizando. 2-2-2 interceptou o curso do localizador. Para aproximação LS, chama 2 Salvador, em 1-8-95. 1-8-95. Jamel 2-3-4. Antigo 9212, localizador, pista 10. 19212, mantém aproximação, guarde pista livre. Guarde pista livre. O Tango Índia Bravo vai decolar com a proa oeste, recorte fora do solo e mantenha-se afastado da final da 10, Tango Índia Bravo. X-ray uniforme, solo 29, solo 121, décimo aluno, boa tarde. 211, nossa, X-ray uniforme, boa tarde. Voo 9212, vento 150 graus, 06 nós, livre pouso, pistão 10. Livre pouso 10, 9212. Patrulha 03. Salvador, Bacete, ajuda 69, 18. Azul 69, boa, sem identificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada à Mare. 050 na Mare, só forma que perdeu contato com o Recife, o Azul 69. Gente. Sou eu, Papai Romeu, te leva Tango, já no visual, foi superado pelo tráfico da Gol, vai iniciar o cruzamento. Gente, livre cruzamento. Informe o local de sobrevoo. Vai prosseguir por Iguatemi, Terra Índia, Challenge, toque arremetida. Gente, informe iniciando toque arremetida no Iguatemi. Reportará iniciando toque arremetida, Terra da Patão. Gente, Marinha 7069. Frequência livre 1-2-3-4-5. Chame o controle para nova decolagem. Salvador, patrulha 03. Prossiga, patrulha 03. Tá, foi conta no farol. Valeu, Papá Romeu, Tango Índia Bravo. Patrulha 03, controle seguinte. Delfa Tango, fique atento a tráfego de helicóptero efetuando sobrevoo no setor da Fonte Nova. Ciente do tráfego na Fonte Nova, tchau, Delfa Tango. Tango Índia Bravo, eu controle. Positivo, decolando em Renar com Pro Oeste, vai ficar em fase de sobrevoo sobre a Lapa, tchau. Controle, já autoriza a mudança de regra com o Papá Romeu. Gente, Tango Índia Bravo, prossiga visual direto para Lapa. Fique atento a sobrevoo de helicópteros no setor da Fonte Nova. Vai para Lapa, tá atento. Vai ficar atento aqui a 09. Tá no visual com Terra Índia, Terra Índia, Terra Índia. Gente, já para final para pouso, confirma. Afirmo. e frequência livre, chame na decolagem. Reportar na decolagem, tá bom. Autoriza a mudança de papá, Juliette, papá? Aguarde. Patrulha 03, o controle. Está presente, mantém pro Admar? Patrulha 03, o controle. A sua escuta, patrulha 03. Como informa-se, a delegação da Nigéria já chegou ao estádio? Negativo. Inclusive, tem a de novo para paralela. Ética. Controle Salvador, com a tarde, Salvador, data 7, Matheus. Dr. Charlie e Juliette, sinal de identificação, desse mantém 040, autorizado chegada a bomba. 040, com chegada a bomba, Delta 7, Juliette. Salvador, data 7, Juliette. Prossiga. Salve, Juliette, tem que ser de pouso na sua conta, porém, se não tiver previsão de tentar 3-0, como é que está o condicionamento aéreo? Ciente da solicitação, prossiga na chegada Bonfa, aguarde por uma possível autorização. Então, pessoal, Juliette, se porventura autorizado a aproximação para 17, tem previsão de fora de circuito 3-0, por favor? Por enquanto, não. É de graça, eu preciso então para o Nacional. Entrou de Xangai, bem muito boa tarde, pastor nas 8. Controle, papá Juliette, papá, só que estou na presença, se poderia manter a proa de mar? Gente, papá Juliette, papá, a aeronave e tripulação são homologados e habilitados instrumentos? Avima aqui. Gente, aguarde para a modificação. Desce inicialmente ao 045. Descendo ao 045. Controle de Xangadê, faz o turno ajeito. T03, prossiga. Ok, ciente, prossiga pela paralela até o Pituaçu, a minha escuta permanente, patrulha 03. Mantenha sua escuta permanente, patrulha 03. Controle de Salvador, passe traseiro. Siga. 96314, decolou 35, controle 120.8, boa tarde. 08-6314. Ok. Altimetria Salvadora no 014, chama estabilizado no localizador. Autorizado, ILS X-Ray 1014, chama na cor do localizador, 198. Salvador, Chané 63, 1-4. Chané 63, 1-4, contato radar da decolagem, prossiga conforme autorizado. 63, 1-4. Controle de Salvador, passe turno às 8. Chame 1935. Chama 1935, 9-8. Controle Salvador, o Papa Romante levantando, confirmando a proa 320, está no visual com os dois helicópteros na região. Ciente, prossiga visual a no máximo 1000 pés, direto para Cabaceiras do Coaraguaçu, e informe estimado de pouso e livrando-se de aí, Salvador, te levantamos. O estimado de pouso é às 20h11, senhor. Ciente, 20h11, pouso. Depois regressa a Salvador. Confirme? Depois o Papa Romeu vai passando, regressa a Salvador. Confirmando, o Tchali Alfatango não vai para Cabaceiras do Paraguaçu? É sobrevoar lá e regressa, senhor, conforme plano. Copiado, copiado. Delta Charlie Juliette, chame o controle 1935. 1935, Delta Charlie Juliette. Controle o Papá Juliette, Papá. Já passou da posição, mare, ainda não recebeu a mudança de regras? Afirmativo, ainda não recebeu. Vai prosseguir inicialmente visual, via corredores, vai descer até 1.500 pés, altímetro em Salvador, 1.004, no rumo de Veracruz, para ingressar no corredor Veracruz, após ingressar no Interlagos. Então, na presente, abandona essa proa aqui, pega a proa de Veracruz? Afirmativo. Não haverá possibilidade de mudança não, senhor, para o instrumento? Por enquanto não, aguarde, desça para 1.500 pés, no rumo de Veracruz. Aguarde uma possível autorização para prosseguir instrumento. Ah, bom, então, na presente, o Papá Juliette, o Papá, não vai mais prosseguir instrumento e vai descer na proa de Veracruz. Salvador, é o Delta Charlie Juliette na 1208, não conseguimos contato na 11935, estamos fazendo desvio de 10 graus à esquerda. Delta Charlie Juliette, chame controle em 198, tente contato em 198. Pastor 98, tem esse contato com o controle em 19.8. 98. Controle, o tanque já está sobrevoo aqui na Lapa, até o horário permitido. Gente. Controle, Pastor 03. No setor do Campo Grande, já cruzou para 500 pés, está na linha do litoral. Próximo ponto de Sul para retorno a Salvador, Guardião do Norte. Eficiente, prossiga visual no litoral sul, aguarde de transferência de comunicações. Mantendo o costume visual, aguardará transferência de comunicações do Guardião 011. Papá Juliette, papá, desça para 1.500 pés, altímetro no 0.4. Salvador, da 3560, boa tarde, informação isso. Da 3560, chame o controle em 19.8. Controle, patrulha 03. Prossiga. Patrulha 03 agora vai regressar para Fonte Nova, manter a Campo Grande. Devido à manifestação, nós vamos monitorar. Gente. Localizadora, azul 69 no 8. Azul 69 no 8, chame o controle, corrigindo. Chame a torre em 1.18, decimal 95. 1.18.95, azul 69 no 8. Boa tarde, até já. Trip 5437 na escuta. Controle, o Papa Roberto Leão Fatango. Tá mantendo a magnética 330, autoriza 2.500 pés, senhor? Mantenha 1.000 pés, Leão Fatango, 1.000 pés. 1.000 pés vai manter, Tango. Plano estimado para Cabaceiro do Paraguaçu, 22.010. Mais 20 minutinhos, vai dar 20 horas. 20.00, confirma? Afirmo. E o retorno a Salvador? 5 minutos após. 20.10, vai iniciar o regresso. Gente. Torre Salvador, boa tarde, azul 69 no 8, final de 5 milhas e meia, baixou, estava estabilizado. Azul 69, 1.8, livre pouso, posição 0, vento 1.60 graus, 1.0 nós. 1.60 no 0, livre pouso, 1014 ainda. Ajuste 1.0 no 5 agora. 1.0, 1.5, azul 69, 1.8. Guardião 01 já avisou com o campo? Estou com o campo, Guardião 01, em Jaguaribe. Guardião 01 para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador, frequência 1.98, decimal 95. 1.98.95, grato, Guardião 01. Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Tem Piatã, intenção de retorno a Salvador. Visual com tráfego da Zuma, sinal? Em 1.2.085, altana 2.545. Na onda 1-0 e reportar a base para base Guardião, Guardião 0. Papá, no trajeto de Paris, já nivelando ali 500 pés, autoriza o trajeto de Paris. Vou em Paris, Júlio, Papá, Juliette, Papá. Hoje a aproximação da 1-0, está na final para o Parque do Gras. Guardião 01, reporte no solo controlado, vento 160 graus, 069. No solo controlado, Guardião 01. Direto Paripe, a 1500 pés. Gente, direto Paripe, ou no 1500 pés, Papá Juliette, Papá. Azul 6998, solo 44, solo 121, decimal 1. Uma boa tarde. 1, obrigado e até já. Charlie Juliette na final da 1-7. Delta Charlie Juliette. Mantenha a aproximação, guarda a trajeção de pouso. Gente, mantém a aproximação, guarda no pouso, Delta Charlie Juliette. Guardião 01, solo 45, no corte frequência livre, uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Gol 620, pronto, ponto de espera da 1-0. Gol 620, a linha e decola, pistão 0, vento 140 graus, confirmando, 150 graus, 089. Livre a alinhar e decolar, 1-0, 620. Delta Charlie Juliette, livre pouso de pistão 7, vento 150 graus, 08 mais. Gente, livre pouso Delta Charlie Juliette. Família Bravo na escuta. Na escuta, controle. Fica atento ao Patrulha 03, retorno sobre voo próximo à Fonte Nova. Positivo, está atento a ele ao outro. Juliette Romeu. Fica atento aos tráfegos do Patrulha 03, Tami Dia Brava. Sobrevoo neste setor. Escordem na livre e mantém contato bilateral com o controle 208. Controle o Papá Juliette, Papá, um minuto de Paris. Sente após voo e ingresso a Interlagos. Com o rumo da rotatória, chame quando visou com calma. Papá Juliette, Papá. Sente o Papá Juliette, Papá. É, após o aguar na proa da rotatória, chamará a visual com o campo. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. No 620, decola os 48, controle 119, decimal 8. Uma boa tarde. 198, boa tarde. Bom, 620. Alta Charge Juliette, solo aos 48. Prossegue para Aerostar? Não, não. Ok, livrando à direita, estacionar especialista. Uma boa tarde. Delta Charge Juliette. Oi, o 1-69. Uno, Uno, 69, ali em Montena Zero. Em Montena Zero, Uno, 69. Papá Juliette, Papá na proa da rotatória, já avisou algum campo, senhor. Papá Juliette, Papá, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador, em 18, decimal 95. Uno, Uno, 895, Papá Juliette, Papá, uma boa tarde. Vou Uno, 620, chame o controle em 19, decimal 8. 19. Salvador, boa tarde. É o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá na proa da rotatória, visual algum campo. Papá Juliette, Papá, será o tráfego número 2 para pouso em Salvador. Vai reportar inicialmente sinal de 3 milhas da 17, com possibilidade de 360. Mas na presente, autorizado interceptar sinal de 3 milhas. Gente, na presente autorizado interceptar sinal de 3 milhas da 17, o Papá Juliette, Papá. É o Fernanda que está na torre? Confirme? Fernanda que está na torre? Não compreendi. Fernanda que está na torre, que está falando? Afirmativo. De Ebert, Fernanda. Olá. Volo 169, livre decolagem, vento 160 graus, 089. Livre decolagem, 169. 2 Salvador 5487 da Trip, civilizado localizador. Trip 5487, mantenha a aproximação, aguarde pista 10 livre. Guardando a liberação 5487. Olha, o Tami de Abrava permanece mais 5 minutos e regressa para Enimar, para respeitar o nosso time. Gente, fome livrando este setor. Vou chamar a livrando. 5487. Decola 51, no controle 119, decimal 8. Uma boa tarde. 198, boa tarde. Papá Juliette, Papá, visual com tráfego ATR da Trip, custa final no zero. recente, visual, com o ATR da Trip, ainda vai interceptar o ILS? Negativo, já está na curta final. Papá Juliette Papá mantém a aproximação final no set, aguardando a autorização para ponto. Sim, tio, o Papá Juliette Papá já está visual com o ATR na curta final da 1-0. Papá Juliette, Papá, livre pouso, pistão 7, vento 160 graus, 082. Livre pouso na 17, Papá Juliette, Papá. Bom, no 169 na escuta. Solo 54, Solo 121, décima 1, boa tarde. 221, boa tarde, obrigado, Siri. 3560 na final da 1-0. Boa tarde. Boa tarde, então 3560, mantém aproximação, guarde autorização para pouso. Continua, 3560. Trolho, o Tanga Bravo vai abandonar a região. Se autorizado, vai direto para o Adenrimar. Qual a sua posição? Agora está aqui próximo ao farol da Barra. Tamidia Bravo vai prosseguir pelo litoral, tangenciando o litoral pelo Bonfim, 500 pés no máximo, para evitar as aproximações de instrumentos em Salvador. Positivo. Pouso, pistão do 03560. Passar travado. Sim, afirmativo, solo 55, livre backtrack, estacionar frequência livre, Papá Juliette Papá. Uso na rima. Afirma, senhor. Entendi. Boa tarde, 132-17, pronto, quanto espera? 132-17, condição genial, mantém iniciar assim que tiver pista livre? Afirmativo. Ali mantém 1-0, 132-17. Ali mantém 1-0, 32-17. 13560, solo 57, solo 121, décima 1, uma boa tarde. 121, décima 1, boa tarde, será que é bom? Boa tarde. 3217, confirme a frequência do controle que foi passado. 7 198. Afirmativo, 1-9-8. Salvador, muito boa tarde, é o Pastor 98. Pastor 98, confirme? Afirma, está estabilizado no ILS da 10. Pastor 98, mantém aproximação, aguarde opção 10 livre. Guardando o pistão livre, 98. Pastor 98, poderia confirmar para o pouso para qual pátio vai se dirigir? Pátio 62. Ciente. São 3217, litro de colagem, vento 140 graus, 06 mais. Litro de colagem, 3217. Bom dia, Bravo. Vai, escuta. Posição. Está no traverso do Pituaçu. Está autorizado, já cruza para Enrimado. Gente, se eu for orientado a manter o litoral, cruzando a final da 10 pelo Bonfim. Não, me falou pelo litoral, senhor. Positivo, pelo litoral, porém é o litoral do corredor Bonfim. Ah, perdão, foi entendido. O farol da barra da minha posição onde eu estava é litoral, assim que era o acesso. Gente, mantém ainda o setor, tem mais um bonde 73700 ingressando na final da 10. Aguarde a passagem do mesmo, após será autorizado o cruzamento para assim prosseguir para EMA. Positivo. Perdão aí pela falha de comunicação. 3198, vai chamar o TAP 3217. São 3217, decolou aos 2000, controle 1-19-8. Uma boa tarde. 198, obrigado, boa tarde. Vamos acessar. Controle, o sangue de Abravo está visual com tráfego no final do ano 0. Manda autorizado cruzar na retaguarda. Gente, mantenha o setor e aguarde a prosseguir para o cruzamento. Positivo. Pastor 98. Solo ao 02, vai liberando a taxiway Eco, taxiar via Alfa e na Delta, aguardar para ingresso na pista. Vou ativar o taxiway via Alfa, Delta ou Barba na Eco. 298 na escuta? O pastor 98 na escuta? 98 na escuta? Cara, precisa liberar meu taxi eco. Liberar meu taxi delta, ok? Tem um tráfego já na curta final. Gente, vai liberar na delta. 510, tá cruzando atrás do, do Bang e aproximando na 10 graus, já. Meia-nove, vento 160 graus com 5 nós, livre pouso por cima zero. Boa noite, 69, recebeu a torre. Boa noite, 69, Torre Salvador transmitindo às cegas. Está livre, o vento 150 graus, 069. Pastor 98, tem condições de realizar 180 e retornar para a Taxi Delta? Afirmativo, tá na alta agora para voltar para Delta? Afirmativo, você retorna para Delta, que aí depois a gente vai ingressar via pista até o pátio de autoridade. Tá, gente, vai ingressando para Delta, tá vendo? São 3145, ali mantém na 10. Ali mantém 10, tá 3145. A cruzou o leste da 1028, tá em dia bravo. Visual com a Ima. Gente, chamei na curta final. Pode chamar. Livre ingresso na pista no sentido 28 para no 0 para livrar no 76, pastor 98. Afirmativo, passo de autoridade, viatura follow-me já aguardando. Gente, grato. Bom, no 869, solo 05, solo 121, décima 1. Controle, o Romeu, Papa Romeu, Tango Bravo, cruzou o Restidão 028, tá já visual com a Rimar. Tango Índia Bravo, reporte solo. Em Salvador, 160 graus, 069. Bravo. Toma o meu tango de Bravo. Tango de Bravo, controle. Tango 3145, livre decolagem, sistema 0, vento 160 graus, 069. Autorizado decolagem 3145. Salvador, muito boa, 2231 no Passaredo, quando estiver pronto, visão com a aeronave na missão. Passaredo 2231, após passagem do tráfego na final, o Airbus da TAM, a linha aí mantém na 10. Ok, após o tráfego na final, a linha mantém na 10, 2231. Torre Salvador, boa tarde, está 3190, passando em Índia Serra, abaixou e travou. São 3190, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Ciente. Tango Índia Bravo ao 07 no corte frequência livre. 3190, vento 160 graus, 06 nós, livre pouso, pistão 0. Precisado pouso, pistão 0, são 3190. Decolou 08, controle 120, confirmando 119, decimal 8, controle, boa noite. Direito 121-9. Corrigiu 121-1. Direito 121-1, tá 3190, boa tarde. Passaredo, autorizado da colapsa 10, 140 graus, 08 nós. Livre, Passaredo. O aparelho decolou aos 1-1, controle em 119,8. 19,8, boa.